afraid. Then come out. Then you'll be afraid. Começando mais um Monocast Show, estamos de volta, programa número 7. Olha só, sobrevivemos para 7 programas. Se você é uma das 10 pessoas que está ouvindo, muito obrigado. E o programa de hoje é especial, não é especial, vou falar um pouquinho aqui sobre o filme Malévola. Minha crítica, minha opinião, que eu achei. Como eu tinha dito alguns programas atrás, eu sou muito fã de Angelina Jolie. Você é um grande fã, fanático. Assim. Ai, que delícia! Sim, só gastei alguns reais, tenho quase todos os filmes, pôster, foto autografada, essas coisas, mas não sou fanático. Ai, que delícia! E vamos lá. O que eu tenho pra falar hoje, eu vou tentar ser breve. Não vai ter muita música, não vai, ninguém fez pedido, ninguém tá nem aí pro programa mesmo, então eu vou tentar falar só. Rolar alguma coisinha aí, teve pergunta, e eu vou mandar aqui e falar um pouquinho do filme. Toca o sinal de spoiler. Atenção, este programa contém spoilers. Se você continuar e não tiver assistido o filme, é por sua conta e risco. Bom, como o alerta de spoiler aí falou, vai ter spoiler, hein? Então, se você quiser continuar ouvindo. É foda porque ninguém ouve esse programa. Se eu falar aqui pro cara não ouvir que tem spoiler, ninguém vai ouvir mesmo. Tô fodido nessa porra. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. Programa de número 7, olha aí. É a primeira vez que eu chego neste número com algum podcast. Mas vamos lá. O que eu tenho pra falar aqui do filme da Malévola? Fui nesse final de semana. Ele estreou na quinta-feira. Eu não pude ir na quinta-feira. Meu dever era ir na estreia. Não pude. Mas eu fui no domingo, assim que eu pude, com a minha namorada, um beijo pra ela, falando dela novamente aí. A sessão tava muito cheia, porque domingo, 9 horas da noite, não era nem 3D, a gente não quis nem assistir em 3D, porque, como eu falei, tinha muita cena escura, eu tava com medo, e ainda que o shopping que a gente foi aqui na cidade de Piracicaba não é essas coisas, né? Não é IMAX, não é foda, não é pá. E eu fiquei meio com medo de ver 3D, porque aquele monte de cena escura que tinha, a gente não conseguia ver porcaria nenhuma. E agora eu tô usando óculos, então. Colocar um óculos em cima do outro fica muito foda. Bom, eu gostei do filme. Como eu não sou muito fã, assim, não que eu não sou fã das histórias da Disney, mas eu nem lembro direito, assim, da Bela Adormecida. Segundo a minha namorada, que essa versão, se você já assistiu, você vai saber, ela muda, né? Parece que da original pra essa tem uma diferença. Acontecem umas coisas diferentes, porque a Disney agora tá tentando recontar as suas histórias. Ela está tentando. Não sei se é refazer, sei lá. Ela está tentando não ser aquela Disney infantil, assim. Mas a minha namorada falou que a história original ela gosta muito. Não é que ela gosta, ela tinha dito que das princesas a Bela Adormecida é a que ela menos gosta. Ela, depois desse filme, ela falou que ela gostou muito, gostou mais dessa versão. Como eu não nem lembro da versão original, não posso dizer, mas quem assistiu, tinha outras pessoas lá que eu ouvi. Falar também que foi muito legal, que foi melhor que a original e tal. Mas eu gostei dessa, principalmente porque tinha Angelina Jolie, né? Como eu li as críticas em alguns lugares, que não mais profissional que eu, que quem sou eu para dar uma opinião, falar que foi bom, que foi ruim, né? Mas ela, o povo disse que escreveram e tal, comentaram que ela foi brilhante no papel, fez jus à Malévola original. As falas estavam bem fiel, os trejeitos. E eu gostei. Claro que é a Angelina Jolie, né? Se ficasse ruim, se você não gosta dela, meu amigo, me desculpa, mas eu sou fanático. Se você não gosta dela, põe nos comentários aí que a gente vai discutir um pouquinho. Mas discute saudavelmente. Vamos dar continuidade. Como eu falei, hoje não vai ter muita música, ninguém pediu, ninguém tá nem aí. Então, vamos falar um pouquinho aqui do que eu. Não é que eu não gostei no filme, mas é que eu falei, poxa. Como assim, né? Primeiramente, só lembrar que aquela. A parte em que. Olha aí o spoiler, hein? Eu vou dar spoiler, você tá aqui por sua conta e risco. Na parte lá que o namoradinho dela corta a asa dela, a cara que ela corta foi sensacional. Achei brilhante tudo que ela. A cena ali que ela fez foi bacana. Digno de Angelina Jolie, né, meu amigo? É outra coisa, né? O povo pode dizer que odeia, que os filmes dela são porcaria, mas ela é foda. Bom, vamos lá então. Eu não, não é que eu não gostei, mas é que me deixou a desejar. Primeiro, se ela não gostava da Aurora, se ela tinha raiva do pai, do que o pai fez e queria amaldiçoar a menina, que na primeira chance que ela teve de matar a menina, sei lá, de dar um fim na menina, ela não fez. Ela esperou até o 16º aniversário e blá blá blá, aquela história que você já conhece. Se eu fosse ela, mano, teve muitas cenas ali na floresta, muitas horas que ela teve a chance de acabar com a vida da Aurora. E ela preferiu, é que também aí tava naquela, né? Antes da Aurora vir falar com ela e dizer que ela era fada madrinha, que ela tinha visto, ela não sabia que a Aurora conhecia, sabia da existência dela. Foi destaque também, falando aí antes da Aurora saber, antes da Aurora falar com ela, que a cena ali com a filha da Angelina Jolie foi muito legal, a Vivienne, que é a mais novinha. Que faz, se você vai assistir aí, foi muito legal a cena da Angelina pegando a filha no colo, a filha mexendo assim nos chifres, mexendo na roupa, tipo, sabe? Mãe, que isso? Você não tinha isso aqui? Que é isso? Isso aqui foi muito, achei muito legal. E também, eu posso estar enganado, mas acho que eu não tô. Na cena do batizado lá, que ela vai no castelo, também aparece a Zahara, outra filha, a filha adotiva da Angelina. Então, se você for no cinema, você vai escutar... Então você já vai ir sabendo se você está ouvindo o programa até aqui. Bom, o que mais? Vamos continuar aqui com as críticas que eu falei do que eu não achei assim, uau. Primeiro que ela é uma feiticeira, ela é uma fada, né? E aí que eu, caraca, que fada é essa? Que nem foi que minha namorada falou. Que fada é essa que já nasce com chifre, com aquelas asas pontudas de demônio e o nome de Maléva? É uma fada do demônio, só se for, né? Você contar que uma daquelas fadinhas que vai lá, sei lá, paz, que cuida da Aurora e tal, é a Dolores Umbridge do Harry Potter, cara. E quando eu bati o olho, eu falei assim pra minha namorada, é ela, minha namorada, não é, não pode ser, não tem como. Aí na hora que ela virou gente mesmo, que elas são fadinhas, mas depois elas viram gente. Aí na hora que ela vira gente mesmo, dá pra ver que é a Dolores, aquela maldita, aquela desgraçada que eu tenho certeza que assistiu Harry Potter odeia ela, porque ela é muito filha da puta. E elas cuidam da Aurora. E outra coisa também que eu achei, elas ficam cuidando da Aurora ali no meio do campo e tal, que o rei pede pra levar ela pra longe do castelo, e de repente, uma hora pra outra, elas somem, dá um intervalo sem dar uma notícia delas, sem nada. Você não sabe se elas estão lá cuidando da menina ainda, se não estão mais. Emendando aí no que eu falei aí do que ela vivia no campo com as meninas, com a menina e tal. Ah, a Malévola constrói uma muralha ali de espinhos gigantes, ali, árvores com espinhas gigantes, em volta do reinado dos Mors. E tem uma, eu não sei como, que aonde que a Aurora estava vivendo, ali na casa que o rei mandou as fadas levarem ela, tinha uma ligação que entraia direto, assim, tipo um atalho, eu não sei como que é o mapa desse lugar aí, que era assim, ela estava a entrada pro campo onde que a Aurora ficava não tinha proteção nenhuma, e a Aurora conseguia acesso livre ali pro reinado dos Mors, que era aonde a Malévola ficava ali cuidando do reino dela e tal, que ela protegia. E quando os guardas foram atrás dela, eles queriam queimar, porra, era só ir pelo lugar que o rei mandou guardar a menina, entrar disfarçado. Eu não sei, ficou meio confuso pra mim essa parte. Se você entendeu, se você assistindo entendeu, explica pra mim aí, que pra mim ficou confuso essa parte. Seguindo, outra coisa também, eu queria saber onde que fica a guarda-roupa da Malévola, né? Porque uma hora ela aparecia com um vestido marrom, outra hora com tudo forrado de couro, linda, maravilhosa, outra hora já tava com outra roupa. Aí... Ah, que ela é fada, né? Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode fazer aparecer a roupa que ela quiser. Aí que vem um erro, que nem mais pro final, quando a Aurora volta pro castelo, ela chega lá e tal, e ela espetou o dedo dela, como a maldição já dizia, né, da história antiga, que quando ela espetasse o dedo no 16º aniversário, ela ia dormir, só um beijo de amor verdadeiro e tal. Aí a Malévola pega e vai levar o menino que ela julgava ser o amor verdadeiro da Aurora para o castelo. O que ela faz? Ela faz o corvo lá, o amiguinho corvo dela lá, que eu passei o filme sem entender o nome, que eu acho que era Divo, uma coisa assim. E ela transforma ele num cavalo e vai cavalgando e nunca chega a tempo. E mais tarde ela transforma ele num dragão. Eu falei, porra, transformasse ele num dragão na hora de chegar no castelo. Mas não ia adiantar nada, porque quem ela julgava que era o amor verdadeiro e blá blá blá, como a história antiga dizia, não era. Então não ia dar porra nenhuma. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que eu não, eu fiquei meio assim. Também tem uns errinhos que nem diz que ela se queima no ferro, que as fadas se queimam com ferro. E na cena que jogam uma rede de ferro, sei lá, que era aquilo nela, que começa a queimar, só a corrente fica vermelha. O ferro fica vermelho, mas não queima. Ela não foi com nenhuma marca queimada. Eu achei meio estranho e tal. Bom, o que eu gostei... Vamos agora às coisas que eu gostei. Primeiro que os efeitos estavam muito legais. Eu tô acompanhando Angelina Jolie desde que anunciou que ela seria Malévola. Antes de eu começar a namorar, eu tinha um site sobre ela e que eu postava fotos de set, coisas assim, quem que foi o diretor, que foi confirmado, quem que foi o... Se eu não me engano, é desde acho que de 2012, cara. Que foi antes de eu começar a namorar, que já vai fazer... Já tá indo pra 3 anos, foi 2011, 2012, não me recordo direito, acho que foi 2011, pouco antes. Tinha um Tumblr sobre ela, que eu fiz muitas amizades. Um abraço aí para os amigos que eu fiz no Tumblr. Alguns até hoje aí eu me comunico. Abraço para vocês. E eu tô acompanhando faz tempo a imagem de fazendo efeito e tal, que nem daquele começo que ela sai voando com as asas, vai nos perto do sol e pá. Eu tô acompanhando faz tempo e ver isso com efeito, ver isso terminado foi muito legal, cara. Ficou muito bom os efeitos. Claro que tem uma coisinha ou outra ali que você... Mas você tem que ir com a crença baixa, né? Você é um cara que, não, isso não existe. Isso não é possível. Nem vá. Ou se você for, vá descrente, que tudo pode acontecer. Acredite nisso. Bom, gostei também do figurino dela. Tava muito legal. E como eu vi em outros... sites aí, o povo comentando, tava muito fiel, tava bem legal mesmo, a Disney caprichou, deram uma atenção, ela acabou, que é que nem falaram, o filme ficou pequeno pra atuação dela, isso não sou eu fã falando, hein? Tá, mas você é fã, você tá falando isso que você é fã. Não sou eu fã falando, o que eu li na crítica, a crítica falou que acabou que ficou até um filme pequeno pra ela, porque a atuação dela foi demais. Que massa que eu gostei ali dos efeitos, né? Já falei, figurino. A fotografia também tava bem legal. As cores estavam muito bacana. Filme muito bom. E tem outra coisa que eu... Voltar aqui no que eu não gostei, que... Como eu sou aquele... Eu sei que tem gente... Ah, mas eu só assisto filme legendado. Filme com áudio original e com legenda. Eu não posso assistir dublado. Eu sou um cara que eu gosto de assistir dublado. E tem uma coisa que eu gosto, a dubladora da Angelina mudou. Eu não fui nem atrás de saber quem que foi a dubladora nova. Não foi mais a Miriam Fisher que fez, que ela que fazia as vozes da Angelina e tal. Não foi ela que fez dessa vez. Eu nem cheguei a ver quem que faz ela nesse filme novo. Mas não foi a Miriam Fisher. Se foi a Miriam Fisher... Com certeza ela tá com uma voz bem diferente, porque não foi ela que fez. Bom, eu não sei mesmo quem foi que fez ela, mas eu tenho quase certeza que não foi a Miriam Fisher, que é a dubladora dela, que faz até outros personagens famosos aí, que você procurar, você vai até falar, nossa, eu nem sabia que era ela. Bom, temos pra... Eu vou terminando só, agora teve uma pergunta aí, foi o Lucas Fogaça aí, meu grande amigo aí do design gráfico da Unimap, um grande abraço pra ele. Ele perguntou qual é a minha opinião sobre o foco do cinema nos contos de fadas e releitura nos últimos anos. A Garota da Capa Vermelha, Branca de Neve, O Caçador, Espelho Meu, Malévola, ano que vem vai ter a Cinderela também, que eu nem tava nem sabendo. E também tem seriados, como tem aquele Once Upon a Time, que não sei se a pronúncia está certa, que vai ter até a Elsa do Frozen aí, foi uma coisa que eu achei muito bacana, levar aí, já vai levar pra vida real um personagem de animação assim, bem rápido, que também é o Frozen aí, hein? Bateu Homem de Ferro nos cinemas, quinta maior bilheteria. O que a minha opinião é que, primeiramente, eles precisam fazer dinheiro, isso aí você não tem nem dúvida. Eles precisam fazer dinheiro porque eles viram que o povo tá voltando aí no cinema, tá comprando DVD, tá comprando Blu-ray e produtos em geral que o filme gera. E segundo, que é uma coisa que eu acho até bacana, que é a tecnologia que tem hoje. Eles estão refazendo esses contos e que nem o da Malévola. Até então a turma conhecia só como desenho. E agora, olha aí que baita filmão que a gente teve. E também vai ser assim com Cinderela, tem aquele da Branca de Neve, o Caçador, também. São filmes que ficaram legais. E recontar a história. Sei lá se eles estão tentando refazer a imagem deles, isso aí eu não sei. Se eles precisam mesmo reforçar, olha, a Disney não é mais tão infantil assim e tal. Eu não sei. Mas eu, do Malévola, eu já gostei do resultado. Vamos ver os próximos que vai vir, né? Mas eu acho que principalmente eles estão fazendo isso por causa do dinheiro. Que realmente o povo voltou aí no cinema. Eu não sei como que tava assim nos anos anteriores, mas que nem eu, pelo menos eu quase não caí. Era o cinema uma vez no ano. E olha lá, e agora quase direto eu tô aí com a minha namorada indo no cinema ver um filme. E sai um, a gente vai com certeza, Cinderela, ela vai querer ir. E a Disney viu que tá dando lucro isso aí, e não tem. Eles têm que ganhar, né? É fazer a parte deles. Precisam ganhar. E é bacana, é o que eu falei também. Por causa da tecnologia que tem disponível hoje. É bem legal eles refazerem esses contos que até então a gente tem como. Até tem filmes, assim, como podemos dizer, live action. Filmes com pessoas e tal, efeitos, mas não é tão legal quanto eles pegarem seriamente. Parece que também vai ter o Peter Pan. Não sei se o Peter Pan é da Disney. Mas vai ter o Peter Pan também, vai ter um novo Peter Pan aí, que vai ser até com o Hugh Jackman. Então, eles estão fazendo pra ganhar mesmo e também pra trazer o povo pro cinema. É legal. E fora o seriado também, que eu tenho certeza que o número de assinantes de TV a cabo, pessoas que pagam, que é onde que as séries saem principalmente, aumentou, eu tenho certeza que consideravelmente. É Netflix, aí o povo pagando pra ver, em videogame, pagando pra ver internet, e até TV a cabo também, você pode ter certeza que aumentou. Então, pra eles fazer seriado, também é bom, porque depois interliga tudo com o cinema, faz que nem a Marvel tá fazendo, que nem a DC vai fazer também. É bom pra todo mundo, tanto pra gente que assiste por ter histórias boas e um material bom, um material ótimo, quanto pra eles, que também vão ganhar uma graninha aí, né? Acho que é isso, espero ter respondido a pergunta do Lucas aí. E lembrando aí também que o filme Malévola, antes foi lançado o X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, também que a gente tem o programa aí, falando sobre o universo cinematográfico do X-Men, foi lançado, estava sendo esperado, e parece que na semana de estreia, no final de semana, ele bateu a marca dos 450, acho que foi mil espectadores, do X-Men 1, e ele fez 500 mil, e saiu Malévola agora, e bateu essa marca, bateu e muito. A gente fez 900 mil espectadores no final de semana de estreia. É bastante, né? Para um filme conto de fadas infantil Disney, é bastante. Bom, eu acho que é isso. O programa não ficar muito extenso. Se você ouviu até o final, muito obrigado, de verdade. A audiência nossa, infelizmente, não é uma audiência. Uau, Nerdcast, esses podcasts famosos aí, mas a gente tá tendo alguns downloads aí, pessoal que tá acessando muito. Se você tá acessando, tá ouvindo, muito obrigado de verdade, porque dá um trabalhão pra fazer isso aqui. Eu tô fazendo, não tô ganhando nada. A única coisa que paga é o feedback de vocês aí. Infelizmente não tá sendo tanto, mas aos poucos que estão dando feedback. Muito obrigado, de verdade mesmo. Vocês não sabem o quanto é importante pra gente isso daí. E se você gostou, você quer mandar opinião, sugestão, apontar alguma cagada, alguma canelada que eu falei aí, mande um e-mail para monocastshow@hotmail.com ou entra lá no Facebook, facebook.com/monocastshow, ou deixa no comentário aí do post do Facebook. Se você veio pelo Facebook, deixa um curtir, compartilha, que isso ajuda demais, demais, demais. Muito obrigado mesmo, e voltamos em breve com mais um Monocast Show, e tchau!